Boa noite, mantenha o ponto de espera, o sideral 9973. Mantenha o ponto de espera, 9973. Na 6224, serviço da está encerrado, agora afastado meia milha de Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. 203 Aracaju, 8-0, decolou o Zuno 1, chame controle, frequência 1208, boa noite. Então bravo, ideal de descida. 3224, acima de edificação, descida está autorizada a nível de voo 060, proa de TAP para descer via, chegada Mário 2224. Proa de TAP, desce via. TNS 3152. Na 3152, completa a final, chama a Torre 1 no 8-95, bom pulso. 395, boa noite. Doutor Salvador, boa noite, o Rio 9811-10, livrando 2500 para 400. 9810, boa, contato radar, sobe e mantém nível de voo 400, subida da EL. Tá, subida da EL para 400-98110. Azul 9400, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 288-260, Azul 9400, obrigado. Azul 2703, solicita a descida. Azul 2703, descida está autorizada para 4 mil pés, o ajuste no 08. Desce para 4 mil pés, no 08, Azul 2703. Autoriza para a direita para o 9810. Autorizado, 9810. Obrigado, 9810. Cavel 03 no solo, Zuno 3, reporte livrando, cabeceira oposta, agilize manobras na medida do possível, Cascavel 03, informe pista livre. Tomará e vai agilizar. 5, bom voo. Centro Recife agora, 1251-133255972, obrigado, boa noite. Remember 9 or 6 2 Sierra Sierra, inform your apron. Apron 3, 6258 está autorizada a descida para 2 mil pés, o ajuste no 08, autorizada a final do procedimento. Zona começo, 2 na 2 mil, 6 2. Via Upper Whiskey 50, dial departure with Leda and BDEV. Transition, take off from runway 10 right turn, departure frequency 120.8, squawk 5144, read back. Roger, your airway is Upper Whiskey 50, call ready for startup. Roger, Upper Whiskey 50, and then we'll be ready for startup in about 5 minutes. Roger. Solo 015, liberia direita, mantenha a posição na taxiway Foxtrot e chame Solo, frequência 1219 para instruções. 1219, confirmando, 1219 para instruções de táxi, TAN 3152. Direita mantenha 211, TAN 3152, reporta pista úmida. Pista úmida, né? Obrigado. Saída prevista Pocajã, Maracaju, aguarde cópia. Solo Salvador, TAN 3152, na Fox, boa noite. Autorizado decolagem, Sideral 9973, iniciando. TAN 3152. Solo Salvador, voo 9053, feedback está na meta no 3. Autorizado chamar o táxi. Autorizado chamar. Fica 03 na escuta do Sol. Solo Salvador, Lima Azul 4282. Prossiga. Pode entrar no outro lado aqui, por gentileza, seria o movimento subida para a cabina, por favor? Ele é? Ele é bom mesmo. Ardor, transição elétrica. Ardor, transição elétrica, né? Ardor. Exato, obrigadão. Clear for startup, all ready for taxi. Delta Echo Lima. Delta Alpha Echo Lima. Lima Echo Delta Alpha. Then B Delta Sir. Then B Dev. Bravo India Delta Echo Victor. 9810. Controle Sideral 9973, cruzando 4 mil pés na curva pela direita. Na subida Arbor. 9973, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360 via Arbor. Sobe para 360 via Arbor. Pode aproar Elefa? Autorizado Aracaju, nível 230 via Golf 677. Saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5147, coteja. Correction para prospeccionamento. Chegou 9053 com 93 a bordo, 340, alterna com fins. Gente 93 a bordo, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1985, bom voo. 295, leve táxi, 28 voo, 9053. Autorizada para 3 mil pés, no ajuste no 018. 3 mil pés, no 018, azul 2774. 2774. Chamará 1208, azul 2774. 4224, desvio à esquerda para evitar formações, proa 060. Autorizado, passarei 2224, desvio à esquerda. Do 2713, completa esquerda, proa 190, limite permanece log. Esquerda 190, do 2713. Controle, Xanera 6258. Prossiga 6258, estabilizado? Estabilizado. 6258, completa final, chama a torre. 198, decimal 95, bom pouso. 295 graus. Azul 2713, para interceptar sinal do procedimento, completa a esquerda na proa 140, descendo para 2000, ajuste no 08, reporta estável. Esquerda 140, descendo para 2000, no 08, reportará azul 2713. Retornando para o EDTAP, passaria do 2224, pode continuar a descida, via. Os 224, se tiver condições, autorizada a proa 060 para interceptar o lock. Se necessário a proa de TAP no momento, o 224 já está na sua lateral. É, tem uma formação à esquerda. Vai precisar da proa de TAP mesmo após retorna para a dona. Positivo, 224, desce via para 2000, ajuste no 08. Via, descida para 2000, ajuste no 018, passarei do 2224. Será o 9973, chama o centro Recife, frequência 28, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 128, decimal 8, a segunda 126. 26, decimal 0. Obrigado, bom serviço. Esposa pro 6258. O Xanera 6258, vento 340 graus com 02 nós, chuva leve próxima ao ponto médio, pouso autorizado 90, o Xanera 6258. Beleza pro 6258. O 9053, decolou os 24, chame controle Salvador, frequência no 208, uma boa noite. 208, boa. Do 2774? Prossiga 2774. 4 nível 180, sai da ponte. Confirma pro 2774? Sida nível de voo 180 na saída coral. Ok, sessão 180, saída coral, 2774. Passarei 2224, reduz a velocidade para 1970 nós. Temos um tráfego aqui passando duna, reduziu para 100 nós de grau de equipe de controle, o 224 para manter separação. Reduzindo 170, passarelo 2224. Controle Salvador, boa noite, voo 9053, decolou 2200. Confirme chamando o controle? Voo 9053, decolou da EL 297. Ao 053, estacione 5137. 5137 acionado. Informa que é necessário desvio para o 200. Está autorizado desvio do 9053 da Gol. Graças a Deus. Azul 2703, estabilizado no LF. 2703, completa final torre 198, decimal 95, bom pouso. 1895, azul 2703. M 258, solo aos 25, libere à direita e chame solo em 1211. They want to know if they want to know your slot number for Porto Seguro. Solo 211, correto? Boa noite. Obrigado, boa noite. Pro Israel, pro voo 9053. Autorizado 9053. Israel, 9053. 7 azul 27, 13. Continue a aproximação. Pista no zero, vento variável com 3 nós, chuva leve sobre aeródromo no momento, ok? Tem pouso autorizado na 0, 27 na 3. Pouso azul 27 na 3. Via chegada máxima. 0,50 via chegada máxima. 4, 7. Autorizando 9401 na pós via. Pós via. Roger, we should have your flight plan in 5 more minutes. Stand by. Roger, inform your apron. Estabilizou, passarendo 2224. 2224 completa final, chama a torre 1 no 18995, bom pouso. 1895, passaredo 2224, obrigado, acho que trabalha. Delta Lima Golf Hotel, inform your apron. Roger, will you be using runway 17? Torre Salvador, passaredo 2224, passando externo, baixando travado. 2224, continue a aproximação. Pistão zero, chuva leve sobre aeródromo. Aguarde autorização de pouso 2224. Vai dar a pista livre, passaredo 2224. Libere pista direita, à direita, e chame solo em 1-2-1-1-2-7-1-3. Direita, 9211, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Roger, we'll call you as soon as we have your flight plan. Forte no fundo. Azul 6908, adicione identificação, descida ao nível de voo 060, 0620, chegada Mari. Azul 2224, pista livre, vento variável 2 nós, chuva leve, pouso autorizado 2224. Em pouso autorizado, pista 1-0, passaredo 2224. Salvador, 21, aguarde número 2 para cópia. Delta Lima Golf Hotel, ready to copy? E chamo centro, frequência 125, decimal 1, secundária 123325, bom voo. Richard, Mike Oscar, Mike Oscar with IDSA transition, November, India Delta, Sierra Alpha. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, Spock 5161, read back. Uno, 1201, passarelo 2224. Lembrando direita, solo 201, passarelo 2224. Small 9 or 5. Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, passaria 2224. Alfa antes da Juliette, 2273. A gente mantém a posição. Boa noite, 68, chamou para pushback. Afirmo. A gente aguarde. Aguarde. Saída prevista, arbor, transição elétrica, guarde cópia. Arbor elétrica, guarde cópia. Alô, boa noite, voo 1092, informação, carga. Clear to start, report right to taxi, India Delta Lima, Golf Hotel. Number 962 Sierra Sierra, do you have an estimate for taxi? 962 Sierra Sierra, just in the morning, we are ready for taxi, entrance with the information truck. Roger, inform persons on board. We have 912 on board, 962 Sierra Sierra, and taxi is doing a lot of the truck. Roger, QNH1018, taxi via India and Alpha, holding short, call tower 118.9 or 5, have a good flight. The 1018, India and Alpha, holding short, over the tower, 96200, thank you. Good night. O Azul 2774, e após retornar a nós aqui do controle de Salvador, para... Data colaboração. Alô, Salvador, boa noite, é o Gol 1170. Noite, Gol 1170, saída prevista Puca, transição Zipar para Campina Grande, aguarde número 3 para cópia. Puca Zipar na circuita para cópia. Então só aguardando a passagem do Gulfstream à sua esquerda. Pois não, 2774. Negativo, erro meu, é 201 no 2774. Posição 3, direita. Após o táxi da sua frente. Segue Juliette, posição 3 direita, passaredo 2224. Do 9401. 9401, no completa final, chama a torre 1 no 8295, bom pouso. 2895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, é o Azul 9401, estabilizado, ele é sempre forte. 9401, boa noite, continue a aproximação em forma visual com a cabeceira. Vento 240 graus com 0,5 nós. Chuva leve sobre o aeródromo. Reporte visual com a cabeceira, informe o teto, por gentileza, em que avistar o azul 9401. Afirmativo, vamos reportar. Pode prosseguir com aquele controle na cabeça 2-0-1 e tem um bom voo. Summer 962 Sierra Sierra, call tower 118.95, have a good flight. 0 graus com 5 nós, permanece chuva leve, pouso autorizado 9-0-9-4-0-1. 9-4-0-1, livre pouso 9-0. C908, após de TAP via 2000 pés, ajuste no 0 no 8, autorizado, a final do procedimento elétrico previsto no 0, reposto dado. C408, está 2000, 0 no 8, autorizado, 9-0-8. Noite 972, eu tenho a identificação, desce o nível de voo 050, via chegada Mari. Ficou para o 050, chegada Mari, gol 972, consegue voar em TAP? Prisada em TAP, desce via. Para TAP, TAP via, gol 972. One taxi right, Quebec, Mike, and Del Lima, India, Delta, Lima, Golf Hotel. São Gonçalo, nível 370, via Pesolu 1-0, sai da Puca, transição Zipar, decola da 1-0, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5156, coteja. Afirmativo, está autorizado Serra Brava, Serra Golfo, nível 370, via Pesolu 1-0, Puca Zipar, curva na esquerda, decola da 10, 20. foi o controle 5156 transponder, o gol no 092. Procedimento correto, chama para pushback e sonamento. Pode chamar, tchau. Gol no 170, pronto para a cota. Azul 9401, Solos 42, chame Sol em 1211. Boa noite. Olá, 401, boa noite, Taxi Via Alfa, repartente da Juliette. Azul 9401. Azul 421, pronto para a cópia. Prossiga para o Azul 421. Autorizado com fins, nível 360, via Pesolu 21, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5151, coteja. Cheque Azul 421, com fins autorizado, nível 360, via Pesolu 21, decola no 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5151 transponder e controle 208, já está pronto, puxa o estranhamento, versão 1. A gente aguarde para o pushback Azul 4221. Aguardando, pode ir. Martini Lima, 1211, Diego Hotel. Delta Lima Golf Hotel, taxi via main apron, maintain position at beam gate number 6. Continue main apron, the position on the abyss gate number 6. 908 completa a final, chama a torre 118, decimal 95, uma pouso. 8 da noite, né? Departure good, evening, Gulfstream November 962, Sierra Sierra's 4000 in the right turn for flight level 220. Evening, Gulf, November 962, Sierra Sierra. Radio contact on departure, class level 220 on dial departure. Roger, flight level 220, can you please repeat the last part for 962 series here? Passo level 220 via dial departure. Roger, 220 via the departure, 962 series here. Call 962, leave the zero. Call 62, leave the zero após voo ETAP. Após the zero, voo ETAP, call 962. Alpha and the 11895 is the buffer. Power, good evening again, India Delta Lima Golf Hotel with you. Ijo Delta Lima Golf Hotel, continue attacks by main apron, India, until Roche Fashion over zero. For India Delta Lima Golf Hotel. This is main apron, position for runway 10, India Delta Lima. Sua esquerda, taxi via Juliette, portão 1. aproximação, desce ao nível de voo 060, via chegada Mari. 060, Mari. Capacidade de voadura? Para 062 é negativo, autorize TAP para ETAP DC via. ETAP DC. 1868, já avisou com tráfego na final, após a passagem do tráfego, a linha mantenha no 0, gol 1868. Após o tráfego na final, a linha mantenha no 0, gol 1170, pronto para cópia? Zero, autorizado Campina Grande, nível 370, via Perzulu 10, saída Fuca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5154, boteja. Autorizado com parte plano de voo Campina Grande, nível 370, Perzulu 10, decola da 10 com curva esquerda, na saída Fuca, transição Zipar. Controle Salvador 208, aciona 5154. Protejamento correto, chama para pushback esse momento. Ciente, voo 1170. Fala, tem uma previsão para o 1070 no 7, tá? É, nós temos duas aeronaves no ponto de espera, mais uma já no pushback, para evitar congestionamento do ponto de espera. Será autorizado assim que tiver uma decolagem. Estimamos no máximo 5 minutos. Afirmativo, então, muito obrigado. Fala, Salvador, 2421 para o TAC. 66 bordo, 4 horas, Campina Grande. 66 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, esse manual 5 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 2, pronto, com voo, 3, 098, coordenação com a equipe de solo, faz passagem da aeronave da Azul na retaguarda, autorizado para o cheque solamente, chama para o táxi. Relativo, após o Azul, vai iniciar, chama para o táxi, voo no 098. Do 6908, Solos 49, reporte livrando a pista direita, 6908. Está livrando, 6908. Gente, solo, frequência 1211, 1211 para o Azul, 6908. 1211, obrigado. Tá. Solo Salvador, boa noite, Azul, 6908, livrou. Boa noite, Azul 6908, táxi via Alfa Kilo Pat 3, posição 5 esquerda. Alfa Kilo Pat 3 para 5 da esquerda, obrigado. Solo Gol 1170 na posição 06 para pushback acionamento. Sente aguarde para o pushback, Gol 1170. Sente Gol 1170. Gol 133.25, bye bye. Roger, 125.1, secondary 133.25, 962 Sierra Sierra, bye bye. Azul 4062, via esquerda na 030. Livre 4062. Mesmo, posso falar quando possível estar solto. Estão 3291, na sua identificação, desce ao nível de voo 070, via chegada Bonfim. Chame controle, frequência 1208, boa noite. 208, 1868, boa. Controle Salvador, muito boa noite, 1868, decolou Fuca. Aru, faça 1.600. Bono 868, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 230 via saída da Puca. Ok, sobe ao 230 via Puca, voo na 868. Delta Lima Golf Hotel, Kate Deco Fernando 10 Indies 240 degrees, 04 knots. Salvador, boa noite, 1421, bom que eles esperam, 4221, boa noite. Após a passagem do tráfego na decolagem, Salim mantém cabeceira no 0, 4221. Salim mantém no 0, 4221. É, vai prosseguir na aproximação e vai chegar na aproximação. 962, reporte estado. 86 a bordo, altímetro 10 no 8, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 no 8, sua noite em Congo. Espera na aqui, que pergunta? Positivo, tá 391, a chuva deu uma leve aumentada agora, passou a ser moderada, tá sob o campo com 4 mil com 1000 de teto. Fuziram aí, que tem de água, voltaram, bye bye. 0062, a descida está autorizada para 2 mil pés com ajuste no 0 no 8. No 0 no 8, 2 mil pés, o 4062. Departure India Delta Lima Golf Hotel, good evening, climb flight level 430. Good evening India Delta Lima Golf Hotel, radio contact on takeoff, climb to level 430 on Momo Departure. On Momo Departure, climb level 430 India Golf Hotel. Mobilizado, Gol Lofa. 972 completa final, cheque prepouso, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Tá ok. Mandou o gol 972, vai passar acima, vai baixar para baixo. Bruno 972, boa noite, continue a aproximação, reporte avistando a cabeceira, o vento 240 graus com meia dúzia nós, chuva leve, ela está mais concentrada agora na aproximação final. E pancada leve no momento, reporte visual com a cabeceira, o 1972. Faltará visual com o 972. Azul 4221, decolou 54, chame controle, frequência 1208, boa noite. 08, obrigado, bom dia. Boa noite, jogou 1098 na no ponte para a ponte. Mantém o foto de espera, 1070, boa noite. Mantém, colocando na frente. Tem um nível de voo 360 na saída Arbus, após 2000 está livre direita para o Elefa. Ok, após 2000 direto Elefa, para as transformações aqui, o azul 4228. Parada Índia, Delta Lima Golf Hotel. Obrigado. Parada Índia Golf Hotel. Bahed India Lima Golf Hotel. I request right turn due to weather to Kokobu. Clear, India Delta Lima Golf Hotel, flight to Cosmo. To Cosmo, thank you, Golf Hotel. Fuso livre 1-0, vento variável agora com 2 nós, pista molhada, o gol 1972. Ribeira vertical confirmando a chuva, tá leve? Leve, chuva leve. Aparentemente cessou sobre a pista. Está mais concentrado agora aí na aproximação aí, após o eixo aí da 17. Perposo, gol 972. Uno zero, confirmando. Tá bom, no zero, mas dois, a linha mantém cabeceira no zero, gol no 098. A linha mantém no zero. A linha mantém no zero, gol no 098. Positivo 4062, 2000, 1008, autorizado, final do procedimento, reposto estabilizado. 2008, reposto estabilizado, azul 4062. Que deu pra Lima, gol Feltel? Correto. Climb restricted to level 340. Climb level 340, India Golf Hotel. 57, libere a direita, chame solo em 1211. Boa noite, podemos cortar a condição da pista? Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette. Alô, gol 1170, PLB 132, alterna Fortaleza, 4 horas e 10 minutos, pronto para o ataque. Tente 132 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 18, sua 95, bom gol. Índia e Alfa, no ponto de espera, 18, 95. Gráfico 1170. Estabilizado, azul, 4062. 4062, torre, 1-8, decimal 9-5, Bobozo. 295, obrigado. Torre, azul, 4062, final de 7 milhas, baixado e travado. 4062, continua a aproximação, pista no zero, vento nos 50 graus, confirmado, vento calmo. Reporte visual com a cabeceira, a chuva no momento sobre aeródromo cessou, aparentemente é concentrada na final, próximo entre o marcador e o médio externo. Reporte visual com a cabeceira, azul 4062. Reporte visual com a cabeceira, 62. Goodbye, India Golf Hotel, bye bye. Controle 1208, boa noite. 1208, obrigado, senhor. Boa noite, está 9751, aguarde cópia para o Galeão. Contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370 via saída Puca. 370 via Puca, voo 1090. Então 3891, está autorizado via até 2000, ajuste no 018, autorizado final do procedimento, reposto estabilizado, então 3891. 2000, 018, reposto estabilizado. A gente mantém o ponto de espera, 1170. Mantém ponto de espera, 1-0, bom no 1-70. O azul 4062 avistou a 3.5 milhas, 1.100 pés. 1.100 pés, grato. pouso livre ano zero, vento uma centena 03 nós, pista molhada, o azul 4062. Lima pouso 4062. O 9751 pronto para a cópia? Seria o Sam, 9751? Afirmo, pronto para a cópia? Bom dia! Autorizado Galeão, nível 360, via Pé November 857, saída da EOLE da Irume. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5162, coteja. Azul 4221, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundário 126, decimal 0, com voo. 228-260, voto bom dia, obrigado. Gol 170 ali, mantém 1-0. Livre ali, mantém a pista 1-0, gol 170. Papapá, Mike Fox Lima, sua identificação desce ao nível de voo 050 na proa de TAP para interceptar a via chegada à mar em TAP, o Mike Fox Lima. A 2 virou na eco. Chefe, se o solo for 03, chama agora o solo em 121-140-62. 21-1, boa. Boa noite. Azul 4062, livrou na ECO. Azul 4062, táxi via Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 4062. Livre decolagem da pista 10, gol 1170. Uno 170, decolou 05, chame controle, na frequência 1208, boa noite. Controle 208, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, bom 170, decola, passa 1700 pés. Noite 1170, contato rodado na decolagem, salve e mantenha o nível de voo 370, saída PUC. Autorizado 370 na saída PUC, gol 1170, poderia levar PUC, da presente? Autorizado, 1170. Autorizado PUC, gol 1170. Confirme Cross 14062, local de estacionamento no Pátio 3. Afirmo, Pátio 3, posição 2 esquerda. 2 esquerda, não está visual com o sinalizador, vai aguardar. Centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. 126, 25, obrigado, gol 1092. O Galeão, de 180, está no passo do carro, para a frente da Delta para São Paulo. Ainda não recebemos o seu plano, acionamento por sua conta, aguarde para a cópia. Solo Azul, Conselho 62. Prossiga. O senhor deu a instrução de Kilo e Pátio 3, né? Agora a posição era lá no começo, 2 Eco? 2 Lima. 2 Lima. Acredito que a posição que nós estamos aqui é na meia dúzia, confere. Tem condições de fazer o backtrack? Tem, é que não tinha ninguém chamando lá também, né? Autorizado backtrack da presente. Direto aqui, 3, 2, completa final, chama Torre 1 no 8, decimal 95, com pouco. Torre 295, 3, 2, 9, 1. Agora Mike Fox Lima, após ETAP 2 mil pés, o ajuste 10 no 8, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Com 2000 após ETAP, mais estabilizado, mais variável com 049, pista molhada, TAM 3891. Pouso autorizado, TAM 3891, pista molhada. Saída prevista da El Lideiro, me aguarde cópia. Não, desce o nível de voo 050 via chegada Mari. 050 Mari, você vem aqui à esquerda, proa 035, por 35 milhas até a proa Duna. Livre, o 1172 após ITAP. ITAP para interceptar a via. Maravilha, após ITAP. É, vai estar descendo até o 150. Pode ser até o 50, 050.